Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes e mais impactantes da área. Lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos sempre abertos a receber as suas sugestões e as suas críticas. Para entrar em contato conosco é muito fácil. O nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. Também lembrando que o Segurança Legal é mantido pelos seus ouvintes. Temos uma campanha de financiamento coletivo. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, é muito fácil. Acesse apoia.se/segurançalegal, escolha uma categoria de apoio ao nosso projeto. E aí, claro, cada categoria vai ter lá alguns benefícios atrelados a esse apoio que você está dando ao nosso projeto. Também gostaria de lembrar os nossos ouvintes que nós temos uma pesquisa onde nós queremos conhecer melhor o perfil da nossa audiência. E é uma pesquisa rápida, você vai tomar menos de 2 minutos para responder. Acessem bit.ly/segurançalegal. Esse li é com L-Y e o segurança é sem o C cedilha. Uma pesquisa rápida lá, onde você vai, inclusive, poder deixar a sua sugestão para melhoria do nosso programa. E nesta edição, vazamento de dados no SPC. Acusações do governo americano contra a Coreia do Norte. Softwares espiões com base de dados vazadas. Falha Zero Day atinge o Tor. Novo padrão de placas de automóveis. Os 10 anos do Google Chrome. Entre outras notícias. E vamos a elas. Vazamento de dados no SPC afeta milhões de brasileiros. Começamos essa edição do Resumo de Notícias falando sobre mais um grande vazamento de dados que com certeza vai impactar muita gente. A Boa Vista, empresa de crédito que mantém o famoso banco de dados do SPC, que é o Serviço de Proteção de Crédito, é uma base de dados lá com informações de 130 milhões de empresas e seus consumidores. Pois bem, os clientes da Boa Vista podem descobrir dados como a inadimplência de uma pessoa jurídica ou física. A Boa Vista também trabalha com sistemas de score, exatamente igual ao Serasa, que dá nota aos cidadãos para operações de compra e venda, né? Especialmente também operações de crédito. Pois bem, a empresa informou que investiga uma possível invasão ao seu banco de dados com informações pessoais e financeiras de milhões de brasileiros que teria ocorrido no último dia 2. O coletivo hacker Fatal Crew Error teria assumido a responsabilidade da invasão ao site e eles publicaram o seguinte manifesto relacionado a esse ataque. Boa Vista, abre aspas, Boa Vista SPC, me tira uma dúvida, quem autoriza vocês a possuírem os dados pessoais de todos os brasileiros, mesmo que eles não possuam dívidas? Vocês não acham isso errado? Ainda mais lucrarem com os dados pessoais de todos os brasileiros. Não postamos nenhuma informação de nenhum brasileiro, pois prezaremos pela privacidade dos mesmos, porém sugiro mudarem todas as suas senhas logo. Não se enganem, estamos de olho em todos os seus bancos de dados faz alguns anos. Fecha aspas. Novamente, essa notícia foi publicada inicialmente pelo site Tecmundo e esse assunto foi bastante comentado lá em nosso grupo no Telegram. Você ainda não conhece esse grupo? Não faz parte? Olha, é muito fácil. Acessa lá apoia.se/segurançalegal, escolha uma modalidade de apoio ao nosso programa e aí você vai, entre os benefícios, você vai ter acesso ao nosso grupo lá no Telegram, onde esse assunto foi bastante discutido essa semana. Pois bem, alguns dos nossos apoiadores lá no grupo do Telegram criticaram a forma como o site Tecmundo noticia esses incidentes, quase que glorificando o invasor e demonstrando aí as os conhecimentos técnicos dos invasores que fazem esses ataques, né? E vocês, ouvintes, o que vocês acham disso, né? Pois bem, em nota, a Boa Vista afirmou que, abre aspas, a empresa informa que regularmente audita, protege e analisa eventuais comunicações relacionadas à sua atividade. No momento, a empresa está diligenciando para apurar a origem e a extensão do possível incidente. Com relação à denúncia sobre determinado servidor, informa que também, como de praxe, está analisando tais fatos e, se for o caso, adotará todas as medidas técnicas e legais pertinentes. Fecha aspas. Mas olha, não acabou não. Para deixar a situação ainda mais crítica, apareceu lá no Twitter uma conta chamada Ulicker, que divulgou e publicou links para download dos dados vazados. Um dos arquivos lá publicados por essa conta no Twitter, nesse arquivo tinha dados de 3 milhões de brasileiros. Nessa base de dados lá havia CPF, nome completo, CEP, endereço, nome da mãe e também o score. Essa base de dados, não se sabe realmente se ela é provinda da Boa Vista. O tal perfil no Twitter diz que sim. Essa base aí foi distribuída aos montes. Muita gente baixou esses arquivos antes deles serem removidos do ar. Agora, olha só, ouvintes, outro fator interessante que passou desapercebido aí por muita gente. Uma reportagem publicada em 2013, portanto há 5 anos atrás, pela Folha de São Paulo, revelou que um pesquisador de segurança chamado Carlos Eduardo Santiago, naquela época, encontrou bases de dados de diversos serviços online que estavam expostas na internet e entre elas estava justamente a base da Boa Vista. De acordo com a reportagem dessa época, uma sessão de consulta a débitos do site Boa Vista permitia que fossem visualizadas as dívidas relacionadas a qualquer CPF de qualquer pessoa e, claro, aí nessa consulta também, como resposta, vinham dados pessoais das pessoas. Na época, cerca de 2,5 milhões de pessoas estavam catalogadas nesse sistema, ou seja, esse não foi o primeiro problema que a Boa Vista teve com dados mal protegidos. Depois que essa notícia foi publicada lá em 2013 pela Folha de São Paulo, a empresa se pronunciou dizendo que corrigiu a falha que permitiu o acesso a esses dados. Pois bem, depois de tanto alarde agora desse último incidente, o Ministério Público Federal do Distrito Federal veio a público afirmar que, assim como eles fizeram no caso da Netshoes e do Banco Inter, eles também irão investigar esse incidente. Na nota, o Ministério Público publicou lá várias coisas interessantes, eu quero destacar alguma delas, né? Na nota, o Ministério Público afirma que mais de 350 milhões de cadastros de pessoas físicas e jurídicas podem ter sido afetados. Esse número grande aí, acima da população do país, provavelmente é explicado porque geralmente tais bases de dados também possuem dados de pessoas mortas, né? E o Ministério Público ainda afirmou que, abre aspas, a investigação objetiva esclarecer as circunstâncias do suposto incidente de segurança e se teve como causa, entre outros motivos, a recente vulnerabilidade identificada no Apache Struts 2, designada de CVE 2018-11776. Fecha aspas. É isso mesmo, ouvinte. Você já ouviu falar do Apache Struts, né? Uma outra falha grave ocorrida nessa mesma plataforma aí há um tempo atrás permitiu um vazamento de dados gigantesco de outro data broker, né? Dessa vez lá nos Estados Unidos, que foi a Equifax. Essa mesma vulnerabilidade no Apache Struts foi explorada para atacar a Equifax e vazar um banco de dados que continha lá informação de quase todos os americanos, né? E esse incidente foi descrito pelo Guilherme e pelo Vinícius lá no episódio 134. Pois bem, a essa altura do campeonato você já deve estar se perguntando: e a lei de proteção de dados que foi aprovada recentemente? Pois bem, pela lei atual e vigente no país, acessos indevidos como estes não geram nenhuma punição. Não é preciso sequer avisar a pessoa que teve seus dados acessados. Foi exatamente isso que o Banco Inter tentou fazer, negando totalmente qualquer vazamento de dados ou acesso indevido lá quando ocorreu esse incidente. O banco agora responde a uma ação de 10 milhões de reais, movida pelo mesmo Ministério Público Federal de Brasília. Pois bem, a nova lei de proteção de dados pessoais, que foi recentemente sancionada pelo presidente, claro que ela vai mudar esse quadro. Mas vejam o problema, essa lei começa a valer só em março de 2020 e ainda depende de um novo projeto para definir como será o órgão responsável pela fiscalização da proteção de dados. Desse modo, seja você afetado pelo vazamento da Boa Vista ou não, há uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que isso não vai fazer muita diferença, porque esse é mais um incidente de vazamento de dados entre tantos outros. A má notícia é que, pelo menos até 2020, ainda que este caso gere uma investigação como a que ocorreu aí com o Banco Inter, seus dados podem ser acessados em outros lugares e você provavelmente não vai ficar sabendo sobre esse acesso. Ministério Público apura se CIA vazou dados pessoais de 2 milhões de clientes. E como desgraça pouca é bobagem, outra notícia de vazamento de dados que frequentou aí os noticiários foi sobre a varejista de roupa CIA, que também é alvo de um inquérito aberto pelo Ministério Público do Distrito Federal. A Comissão de Proteção de Dados Pessoais quer saber se realmente a loja vazou dados de 2 milhões de clientes, o que inclui aí o CPF e o e-mail. Os responsáveis pelo ataque foram os mesmos que fizeram o ataque à Boa Vista, o coletivo Fatal Error Crew, que afirmou que invadiu o sistema de vale presentes da CIA e obteve os números de cartão de crédito, CPF, e-mail, valor de compras, e-mail do funcionário que fez as transações e o número de pedido e a data da compra. Olha, se a lei de proteção de dados pessoais estivesse em vigor, a CIA teria que notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não existe, né? Está esperando uma lei acerca dessa invasão. E ela poderia também levar uma advertência e até mesmo uma multa equivalente a 2% do faturamento, o que seria ilimitado em até 50 milhões de reais. Mas como eu disse há pouco, a lei começa a valer só em 2020. Estados Unidos acusa publicamente norte-coreano de criar WannaCry e roubar bancos. Nessa semana, o governo dos Estados Unidos acusou publicamente um homem norte-coreano pelo ataque cibernético mundial do ransomware WannaCry, ocorrido ano passado, e também pelo cyberataque contra a Sony Pictures, que ocorreu em 2014, disseram as autoridades do governo americano. As acusações partem de uma estratégia do governo para impedir futuros ataques cibernéticos, nomeando e envergonhando supostos autores, que também alegaram aí que o hacker norte-coreano invadiu o Banco Central de Bangladesh em 2016, roubando aí 81 milhões de dólares, de acordo com uma queixa criminal. O senhor Park Jin-hyuk trabalhou como parte de uma equipe de hackers, também conhecida como Grupo Lazarus, para tentar violar vários outros negócios de empresas e de redes localizadas nos Estados Unidos, segundo a denúncia. Em 2016 e 2017, os alvos de Park incluíram a empresa de defesa Lockheed Martin, que é uma empresa que provê material bélico para o governo americano. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra o Sr. Park e também contra a companhia de fachada a qual ele diz trabalhar, que é uma companhia chinesa chamada Chosun Expo. Em 2014, as autoridades do governo americano disseram que hackers norte-coreanos não identificados eram responsáveis por uma grande invasão cibernética que ocorreu à Sony, o que resultou em vazamento de documentos internos e muitos dados. Os ataques aconteceram depois que Pyongyang enviou uma carta às Nações Unidas exigindo que a Sony não continuasse a produção do filme The Interview, que retratava o assassinato de um personagem feito nos Estados Unidos, parecido aí com o líder norte-coreano Kim Jong-un. O Sr. Park aí usou uma série de personalidades online em plataformas de mídias sociais, incluindo Facebook e Twitter, para enviar links maliciosos para pessoas envolvidas na produção do filme. E também esses links maliciosos aí carregavam ou instalavam malware que seriam controlados pela Coreia do Norte. John Demers, que é o procurador-geral adjunto da Divisão Nacional de Segurança do governo americano, disse que isso marca a primeira vez, esse fato, né, marca a primeira vez que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente um cibercriminoso por cometer aí ataques patrocinados pelo governo norte-coreano. A Coreia do Norte parecia primariamente motivada pela sua necessidade contínua de ter dinheiro, já que outros países se recusam a fazer negócios com Pyongyang, visto que o sistema bancário norte-coreano é totalmente isolado do mundo pelo fato de ter aí várias sanções econômicas e, claro, o governo norte-coreano tem o desejo de controlar o comportamento corporativo americano através desses ataques. A queixa pública foi até o momento, né, a manifestação mais clara do governo americano apontando que o governo da Coreia do Norte estaria por trás do WannaCry, dos ataques do grupo Lazarus e também dos ataques à Sony Pictures. O Departamento de Justiça também já apresentou acusações contra outros governos, especialmente da China, Irã e Rússia, em outros casos de investigação. Pela segunda vez em 3 anos, fabricante de software espião para smartphones deixa dados de clientes expostos. A M-Spy, fabricante de um produto de software como serviço que afirma ajudar mais de 1 milhão de clientes pagantes a espionar os dispositivos móveis de seus filhos e parceiros, vazou dados de milhões de registros online, incluindo aí senhas, registros de chamadas, SMS, contatos, anotações e dados de localização coletados secretamente de telefones que executam esse programa espião da empresa, que, claro, é classificado como um spyware. Esse tipo de software geralmente é usado por maridos ou por esposas traídas, ou então por pais que querem controlar o que seus filhos estão fazendo na internet. Pois bem, o pesquisador de segurança Nitish Sash mostrou ao jornalista Brian Krebs um banco de dados aberto na internet que permitia que qualquer pessoa consultasse os registros coletados pelo M-Spy. Esse banco de dados não exigia autenticação e continha aí dados de milhões de registros, incluindo também o nome de usuário, senha e chave privada de criptografia que cada cliente do M-Spy usou ao efetuar login no site ou ao adquirir uma licença do software nos últimos 6 meses. Essa chave privada permitiria ainda que qualquer pessoa rastreasse e visualizasse detalhes de um dispositivo móvel executando o software M-Spy. Além disso, o banco de dados inclui aí também o nome de usuário e token de autenticação do iCloud em dispositivos da Apple, né, que teriam instalado o M-Spy, e parecem ser referência a arquivos também de backup do iCloud. Pois bem, qualquer pessoa que tenha encontrado esse banco de dados na internet também teria sido capaz de navegar pelas mensagens trocadas no WhatsApp e no Facebook, enviadas por dispositivos móveis onde esse M-Spy estivesse instalado. Outros registros expostos incluíam também detalhes de transações das licenças do software adquiridas nos últimos 6 meses. Pois bem, essa empresa M-Spy, eles têm um histórico de falha na proteção de dados dos seus clientes. Pois bem, em 2015, essa mesma empresa teve o mesmo problema de dados de clientes expostos. E você acha que essa é a única empresa que vende esse tipo de software que tem esse tipo de problema? Olha, uma reportagem publicada no site Motherboard mostra que várias dessas empresas foram atacadas, comprometidas e as suas bases de dados foram expostas. Eu vou ler aqui a lista com alguns deles, algumas dessas empresas: RetinaX, FlexSpy, MobStealth, Spy Master Pro, Spy Human, Spy Phone, The Truth Spy, Family Orbit e agora esse último caso da M-Spy. Esse Family Orbit é interessante porque na base de dados desse software eles deixaram vazar nesse incidente 281 GB de fotos de crianças. Se você precisa de um software desses, olha, para, por exemplo, monitorar o que seus filhos fazem na internet, escolha muito bem as opções. Existem outros softwares de fabricantes confiáveis que você deve escolher muito bem na hora de buscar soluções desse tipo. CamuBot. Novo malware bancário afeta clientes brasileiros. A equipe de pesquisadores de segurança da IBM alertou na última semana que golpistas brasileiros estão telefonando para empresas com orientações para realizar um suposto processo de atualização de software de proteção de banco. Caso a vítima siga as instruções do criminoso, o computador será contaminado com um vírus que rouba senhas bancárias e pode até mesmo burlar mecanismos avançados de autenticação. Os especialistas da IBM batizaram o vírus como CamuBot porque ele está camuflado como um software de segurança bancária. A fraude começa com a ligação telefônica, o criminoso se identifica como um funcionário de um banco e afirma que a vítima precisa visitar um site específico. E uma vez acessando esse site, será realizado um teste, que claro é falso, e sempre vai retornar um resultado pedindo para que a vítima instale uma atualização de um plugin bancário. Para diminuir as suspeitas, a praga possui uma tela de instalação imitando aí um programa normal de instalação ou a instalação normal de um plugin bancário. Depois que o vírus se instala no sistema, ele permite que o invasor conecte-se a um computador da vítima, ou seja, ele é um hack, e isso garante que qualquer criminoso aí tenha acesso à conta bancária e faça as operações fraudulentas utilizando o mesmo computador do correntista, o que impede aí o banco de detectar alguma anomalia nos acessos. A praga também é capaz de instalar softwares especiais que dão acesso aos mecanismos mais fortes de autorização. Ou seja, existem empresas, né, que se utilizam smart cards ou mesmo algum equipamento biométrico, né, para fazer autenticação, usando, por exemplo, tokens de hardware, né? E segundo a IBM, o malware aí possuía funções de instalar um driver para interagir com leitores de smart cards e também outros tipos de tokens físicos. Ao instalar a praga e autorizar a instalação desse driver, na verdade a vítima vai permitir que o atacante leia esses dispositivos de dupla autenticação e assim tenha acesso aos códigos gerados por esses tokens, né? O cybercrime brasileiro continua evoluindo. Caso você queira saber mais detalhes sobre essa praga, o link lá no nosso site. Falha Zero Day, que afetou o navegador Tor, é divulgada no Twitter. A Zerodion, uma empresa que compra e vende vulnerabilidades em softwares populares, publicou detalhes no Twitter sobre uma vulnerabilidade de dia zero no navegador Tor, que é baseado no Firefox e usado aí por pessoas que querem manter a sua privacidade enquanto navegam na internet. Em um tweet, a empresa afirmou que a vulnerabilidade é um bypass completo do nível de segurança Safest, da extensão NoScript, que é incluída por padrão no navegador Tor. O NoScript é uma extensão do navegador que usa uma abordagem de lista de permissões para permitir que o usuário decida em quais domínios de internet o navegador vai poder executar conteúdo JavaScript, Flash, Java ou Silverlight. Está incluído o NoScript, né, está incluído em todas as distribuições do Tor Browser porque ele oferece aí uma camada extra de segurança para os navegadores que se utilizam do Tor, né? Esse Zero Day detalhado pela Zerodium basicamente permite que um código malicioso rode dentro do navegador ignorando a capacidade de bloqueio do NoScript. De acordo com a Zerodium, esse Zero Day afeta apenas as versões 7x do navegador, enquanto as versões mais recentes, que são a 8x, não são afetadas. A razão que o Tor Browser 8x não é afetado é porque essa versão mudou a sua base de código, justamente porque eles adotaram uma nova plataforma chamada Firefox Quantum. Para quem não sabe, o navegador Tor ele é baseado no Firefox, e essa nova versão, o Firefox Quantum, fez com que o plugin NoScript não fosse afetado na versão 8. Pois bem, em entrevista ao site ZDNet, o Giorgio Maoni, que é o autor da extensão NoScript, disse que esse Zero Day foi causado aí por uma solução alternativa que o plugin estava usando para bloquear um visualizador de JSON. E o mais incrível é que o desenvolvedor não estava ciente do problema até que a reportagem do site ZDNet o informou do problema ao tentar entrevistá-lo. Depois de reproduzir com sucesso o problema, o desenvolvedor prometeu uma atualização para o addon o mais rápido possível. Pois bem, numa troca de e-mails da Zerodium com o site ZDNet, a empresa revelou que em dezembro do ano passado lançou um programa de bug bounty para o navegador Tor. Depois disso, eles receberam aí diversos exploits que efetivamente exploravam vulnerabilidades desse navegador. A Zerodium disse ainda que esse exploit específico foi adquirido alguns meses atrás e, claro, foi compartilhado com os clientes da empresa, que são especialmente governos que costumam comprar esse tipo de vulnerabilidade. E que a decisão de divulgar essa falha estava relacionada de que ela não funcionaria mais na versão 8 do navegador Tor. Alguns ouvintes vão se lembrar disso, né? O Ross Ulbricht, que foi o fundador daquele site, o Silk Road, onde se vendia drogas e outras coisas ilícitas, né, na Deep Web, ele foi encontrado e preso devido exatamente a uma vulnerabilidade bastante parecida com essa lá no navegador Tor. Que ajudou aí a revelar o IP verdadeiro do Ross Ulbricht, e com isso ele foi encontrado e foi preso. Portanto, se você utiliza o navegador Tor, certifique-se de que você tem a versão mais recente. Governos de 5 países exigem backdoor na criptografia do WhatsApp. Uma aliança de segurança de longa data entre os governos dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova Zelândia, um grupo também conhecido como Five Eyes, concordou na semana passada que a privacidade não é absoluta e técnicas customizadas devem ser desenvolvidas visando burlar a criptografia, especialmente de programas de instant message, como o WhatsApp. Após a reunião anual dos oficiais desses governos, a reunião, conhecida como reunião ministerial dos 5 países, foi acordado que há uma lacuna crescente entre a capacidade da polícia de acessar dados e a capacidade de adquirir e usar o conteúdo desses dados nos tribunais. Esses governos, né, queixaram-se da criptografia ponto a ponto, usado não só no WhatsApp, mas também no Telegram e em outros programas aí. Eles afirmaram que isso é usado também por terroristas e por criminosos. A comunicação oficial da reunião disse que a incapacidade das agências de inteligência e de aplicação da lei de acessar legalmente esses dados e as comunicações criptografadas apresenta desafios aos esforços das agências de segurança pública para proteger as comunidades. Portanto, esses governos concordam com a necessidade urgente de que as autoridades policiais possam obter acesso direto a esses dados criptografados. E uma declaração final, publicada no final desse encontro, disse que as empresas de tecnologia deveriam estabelecer voluntariamente soluções legais de acesso a seus produtos e serviços. Isso é um nome bonito para um backdoor, né? E se isso não for possível, as agências de inteligência dos governos podem resolver o problema de outras formas, do seu jeito. Olha, sabemos que esse assunto dá muito pano para manga. Quem quiser saber mais, eu recomendo lá o episódio 75 de 2015, onde o Guilherme e o Vinícius falaram sobre backdoors solicitados por governos. Extensão oficial do site Mega para o Google Chrome foi substituída para roubar senhas dos usuários. O serviço de armazenamento em nuvem e compartilhamento de arquivos Mega anunciou que o invasor obteve acesso à conta do Google associada à sua extensão oficial publicada lá na Chrome Web Store. O invasor substituiu o código da extensão para que ela passasse a roubar senhas de diversos sites, incluindo a Amazon, Outlook, GitHub, senhas do Google, bem como serviços ligados a criptomoedas como MyEtherWallet, MyMonero, entre outros. Senhas do próprio serviço do Mega não foram capturadas pela extensão maliciosa, mas quem utilizou essa extensão precisará trocar as senhas aí dos demais serviços que foram alvo do ataque, possivelmente em outras páginas. Os acessos normais sem a extensão ao site Mega os aplicativos para celular e o Mega Sync não foram afetados nesse ataque. A extensão para o Firefox também não foi comprometida. O problema ocorreu somente com a extensão usada no Google Chrome. E essa extensão trocada, ela ficou no ar por 4 horas. A equipe do Mega então percebeu o problema e substituiu a extensão por uma versão limpa. A empresa, claro, criticou o Google aí pelo fato de eles não colocarem mais camadas de segurança para evitar esse tipo de problema. Sabemos que extensões maliciosas são o calcanhar de Aquiles do Google Chrome. Novo padrão de placas de carro começa a ser usado no Brasil. Depois de vários adiamentos, placas veiculares no padrão Mercosul finalmente começarão a ser adotadas no Brasil, começando pelo estado do Rio de Janeiro. O Detran de lá informou que o novo modelo de placa poderá ser solicitado e ele traz aí a nova identidade visual, traz também um QR Code e um chip. Nessa fase inicial, a troca não é obrigatória. A nova placa está sendo disponibilizada para veículos novos e que, portanto, estão recebendo aí o primeiro emplacamento. Veículos já em circulação poderão receber o novo modelo se passarem por algum procedimento que envolva um outro emplacamento, como a troca por dano e transferência de estado. E também é possível aderir ao novo padrão voluntariamente ao custo de R$ 219. A ideia é fazer com que as placas veiculares sigam um padrão único nos países que integram o Mercosul. Argentina e Uruguai, por exemplo, já emitem essas placas nesses novos formatos desde 2016. Além de facilitar o trabalho de fiscalização por conta de uma padronização, o novo modelo aí traz recursos para combater fraudes. No visual, a nova placa vem com fundo branco e uma faixa azul na parte superior com o nome Brasil ao centro e a bandeira do país à direita. A identificação do Mercosul aparece na ponta esquerda na faixa. E logo abaixo, na área de fundo branco, a sequência de identificação utilizada e que saiu do padrão. Já não usaremos mais o padrão 3 letras e 4 números. Vai entrar aí o novo formato de 4 letras e 3 números. Sendo que o último caractere vai ser um número para não prejudicar os programas de rodízio. E à direita dessa área fica a bandeira do estado e também o brasão do município. Pois bem, entre os itens de segurança da nova placa estão a pintura difrativa dos caracteres principais, marcas d'água e também o QR Code do lado esquerdo com os dizeres BR. Esse QR Code contém um número de série que ajudará em ações de fiscalização e no combate à clonagem ou adulteração de placas. Outro recurso de segurança é um chip que armazena dados do veículo para leitura rápida das autoridades. Por poder transmitir dados por radiofrequência, eventualmente esse chip também poderá ser utilizado na cobrança automática de pedágios e também em estacionamentos. Não há informações sobre quando essa placa será adotada em todo o país, mas a regulamentação do Denatran determina que ela deve ser adotada até 1º de dezembro desse ano, isso se não houver adiamentos. Mas olha, essas questões aí de chip, QR Code, eu me pergunto até que ponto isso será aceitado pelas pessoas que prezam pela sua privacidade. Esquema de garagem. Fraude afeta o financiamento de veículos no Brasil. E por falar em placas de veículos, eis um bom motivo para você não postar fotos dos seus veículos na internet, onde é possível aí ver os números completo de uma placa. A empresa brasileira de segurança Tempest divulgou em um post um esquema de fraude muito engenhoso que envolve financiamentos fraudulentos. Recentemente foi noticiado pela imprensa a prisão de uma quadrilha que realizava fraudes contra instituições financeiras em um golpe que se baseia no financiamento de veículos que não existem ou que não estão disponíveis para venda. Batizado pelos fraudadores como esquema de garagem, a fraude depende de alguns componentes para acontecer. O principal deles aí é o acesso ao sistema de financiamento de bancos, né? O qual é concedido pelas instituições financeiras às lojas de veículos dos mais variados tamanhos, geralmente aos donos do negócio e outras pessoas que administram essas lojas, denominados pelos fraudadores como os donos de garagem. Pessoas em condições de operar como donos de garagem são recrutadas através das redes sociais para fazer parte da técnica de fraude. Esses indivíduos formam a sociedade com os fraudadores, né? E dependendo aí da expertise de cada um, né? Mas para ter acesso ao dinheiro nesse esquema de fraudes, é necessário ainda, né, juntar um carro fictício a um comprador fictício com um bom nível de crédito. Pois bem, no golpe foi constatado que os sistemas de financiamento de pelo menos 3 bancos brasileiros identificavam os carros por meio de fotos do veículo e do seu documento de registro. Assim, bastaria submeter uma foto de um carro qualquer, obter informações do seu proprietário e falsificar o documento para assim conseguir o financiamento liberado pelo banco. As fotos desses carros são obtidas por meio de 2 caminhos. O primeiro seria fotografar um carro qualquer na rua, né? Geralmente estacionado em shopping em shoppings, e claro aí que o alvo seria carros de alto valor, né? E a outra alternativa usada pelos fraudadores seria aí a de usar fotos de veículos, geralmente veículos em condições de sucata, porém utilizando fotos tiradas no momento que eles estavam em bom estado. E claro, essas fotos aí poderiam ser obtidas em redes sociais, sites de vendas de veículos ou mesmo em dados de vistoria de corretoras de seguro. Com a foto desse veículo, os fraudadores buscariam aí dados do seu registro e do seu proprietário em sistemas do governo ou de empresas privadas, como seguradoras, por exemplo, e emitiriam um documento de registro falso, cuja imagem seria adicionada ao sistema de financiamento junto aí com a foto do carro. Os dados do comprador não podem ser de uma pessoa qualquer, mas sim de um indivíduo que possui um bom score de crédito, pois isso facilitaria aí a análise e aprovação da instituição financeira e a liberação desse pagamento. Pois bem, com tudo isso somado, os criminosos então conseguiam liberar financiamento dos bancos para um veículo que existia, mas que, claro, não estaria à venda, e também utilizando o nome de pessoas totalmente alheias ao processo. De acordo com a pesquisa da Tempest, os envolvidos nesse esquema de fraude chegavam a gerar de 50 a 300 mil reais de lucro diário, e segundo uma investigação policial divulgada pela imprensa, uma das quadrilhas que operavam nesse esquema chegou a lucrar 2 milhões de reais com esse tipo de golpe. Se você quer saber os detalhes, os links lá no nosso site. Vulnerabilidades afetam Nord e Proton VPN. Pesquisadores de segurança da Cisco Talos encontraram 2 vulnerabilidades graves nos serviços de VPN mais populares do mercado, o NordVPN e o ProtonVPN. As vulnerabilidades permitiam que invasores tomassem controle total das máquinas conectadas. As falhas se aproveitam de um problema no projeto de ambos os clientes. A criação de uma nova linha de comando no OpenVPN poderia permitir com que invasores executassem código malicioso de forma remota, sem precisar de autorização, colocando esses computadores em risco. Pois bem, ambos os serviços de VPN, ao serem notificados desses problemas, já corrigiram essas vulnerabilidades e já publicaram lá uma atualização. Portanto, se você é cliente de uma dessas 2 VPNs, está na hora de você atualizar o cliente, o programa dessas VPNs. E também, por falar no ProtonVPN, o serviço sofreu aí uma série de ataques de DDoS que comprometeram a disponibilidade do ProtonMail, que é o serviço de e-mail seguro oferecido pela ProtonVPN. A boa notícia é que as autoridades do Reino Unido prenderam um dos responsáveis pelo ataque, e durante esse ataque aí o ProtonMail chegou a ficar vários minutos fora do ar, o que indicou aí que esse DDoS foi pesado. Pois bem, a polícia da Inglaterra prendeu George Duke Cohan, de 19 anos, que agora será um problema a menos, estando na mão das autoridades. E vamos agora ao nosso quadro de rapidinhas, com notícias de temas variados. Lembrando que os links estão sempre lá no nosso site. Primeira notícia: o Windows 7 terá atualizações pagas de segurança para viver até 2023. As atualizações de segurança para quem não quer pagar se encerram em 2020. Apple mata o Touch ID em novos iPhones. E o Touch ID será substituído pelo Face ID, que ambos já foram burlados, né? Sempre importante lembrar que a biometria como autenticação é, na verdade, uma senha a qual você nunca poderá trocar. Você nunca pode efetuar a troca. Acordo entre Google e Mastercard permite rastrear compras dos usuários. Navegador Chrome, gratuito. A anuidade do seu cartão de crédito, vamos dizer aí uns R$150. Mas olha, ter as suas compras monitoradas pelo Google não tem preço. Existem coisas que só o dinheiro pode comprar, mas a sua privacidade e seus dados pessoais também estão aí no meio. Diversos aplicativos são removidos da Apple Store após serem pegos coletando dados pessoais de usuários. Olha, na lista tinha até aplicativo de empresa de segurança. Os links dessas notícias lá no nosso site. Ao comemorar 10 anos do Chrome, Google quer matar as URLs. O Google Chrome acabou de soprar as velinhas pelo seu 10º aniversário e recebeu como presente uma grande atualização que mudou bastante coisa. Ajustes na interface, melhorias no motor de busca, melhor gerenciamento no consumo de recursos, mais opções de segurança e por aí vai. O Chrome conseguiu nesses 10 anos replicar aí alguns dos vícios do Internet Explorer lá dos anos 2000, mas não só isso. Ele também criou outros problemas. O maior deles é o fruto do modelo de negócios do Google, a vigilância que o Google faz nas pessoas, porque olha, usar o Chrome é fornecer ao Google um relatório detalhado de toda a sua atividade na internet. Esse tipo de dado está entre os mais íntimos e que podem gerar aí um retrato completo da sua pessoa, né? Naquele campo de busca lá dos buscadores, nós contamos nossos anseios, nossos medos, segredos e esperanças na forma de consultas feitas aos buscadores, muito provavelmente o do Google também, aumentando aí a onisciência da empresa. Ainda assim, seria injusto comentar os 10 anos do Chrome sem mencionar as suas contribuições à internet. A ideia de separar em cada aba em um processo distinto, por exemplo, evitando que o navegador inteiro trave quando o site trava, olha, essa ideia foi genial. E o modo anônimo, que não é tão anônimo, também foram inovações aí trazidas pelo Google Chrome nesses 10 anos. Porém, uma velha promessa ainda não foi cumprida pelo Google. Há vários anos eles querem eliminar e modernizar o mais persistente resquício da Web 1.0, as URLs. Segundo a empresa, elas não são úteis para identificar indivíduos ou entidades e o grande público não entende como elas funcionam. Quando a World Wide Web se tornou pública em 93, as URLs faziam sentido para identificar destinos comuns à época, quando a internet era usada exclusivamente por institutos de pesquisa e por universidades. Mas quando as portas foram abertas para a população, os endereços padronizados foram mantidos por questões práticas, mas convenhamos que para os leigos entender coisas como HTTPS ou www não faz muito sentido. O usuário quer essencialmente entrar no site e ter a certeza de que ele é realmente o site que diz ser. E é nessa tecla que a gerente de engenharia de segurança do Google Chrome está batendo. Em entrevista ao site Wired, ela diz que as URLs precisam mudar para que o usuário possa identificar facilmente indivíduos e entidades na internet sem que ele precise saber para que serve cada código do endereço eletrônico. O fato é que o Google já introduziu diversas modificações nas suas versões mais recentes. A versão 69 do Chrome, por exemplo, ele deixou de exibir os protocolos HTTP e HTTPS, mantendo apenas o ícone do cadeado quando um site é seguro e uma mensagem quando o site não é. E na versão 70, o Google ele prevê aí colocar de forma ainda mais escancarada sites e formulários que não têm o HTTPS, né? O grande problema a ser desenrolado aí é que, embora as URLs sejam uma herança arcaica dos primórdios da internet, nós ainda não conseguimos desenvolver um substituto para elas, um substituto que seja realmente eficaz e de fácil compreensão. Acadêmicos aí já batem cabeça há anos tentando postular um novo formato para os endereços da internet, que sejam simples, mas até agora sem sucesso. Mesmo o Google não conseguiu chegar em um acordo. Os engenheiros do Google, né, afirmam que o time do navegador ainda não decidiu qual solução seria a melhor adotada, visando aí, eliminar as URLs. Em 2014, o Chrome tentou implementar os Origin Chips, que seria um método aí que escondia completamente as URLs e transformava a barra de endereços permanentemente numa barra de buscas. Mas, no entanto, esse recurso não agradou e o Google reverteu esse recurso. Pois bem, a nova solução precisa ser não apenas intuitiva, mas também segura, porque nós sabemos que sites de phishing, que se passam pelos sites originais, são uma praga constante, e trocar as URLs por uma opção bonitinha, porém ordinária, seria, claro, um convite ao desastre. Pois bem, esse é então o Google Chrome, que está completando 10 anos, e o Google aí segue tentando melhorar o aplicativo, que é atualmente o navegador mais usado no mundo. Eu agradeço a sua atenção, você que veio até o final. Voltamos a nos falar na próxima edição.